Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn. Leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje nós estaremos lendo o apêndice 2, seis influências poderosas a serem mostradas na vida dos seus filhos. Como pastor em tua casa, você deve conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, Provérbios 27, 23. Isso significa estar completamente consciente do que está acontecendo com seus filhos, enquanto você os orienta e preserva as coisas que influenciam os seus corações e mentes. Aqui estão seis principais influências para você se manter sempre vigilante. Qualquer uma dessas pode roubar o coração dos seus filhos de você, poluir suas mentes e afastá-los de Deus. Primeira influência: seus amigos. A palavra de Deus diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído, Provérbios 13, 20. Ore e cerque seus filhos com amigos de caráter. Esteja disposto a dizer não a qualquer uma das festas, convites para dormir fora de casa e eventos divertidos que poderiam colocá-los sob a influência de pessoas tolas. Ao invés disso, crie e conduza eventos divertidos em sua casa, em seu território, evitando expor seus filhos a situações desconhecidas. Segunda influência: sua educação. As visões do mundo, dos professores, de seus filhos na escola, provavelmente se tornarão a visão de um mundo do seu filho. Se você quiser criar filhos bondosos, é preciso estar atento a quem está ensinando a eles e o que está sendo ensinado, tanto na escola como na igreja. Escolas no lar, escolas cristãs valem a pena e deve-se pensar nelas em oração. Terceira influência: sua música. Desenvolva seus filhos um amor pelos louvores a Deus e um desgosto pela música do mundo. Ensina-lhes a discernir se as mensagens embutidas na música são úteis, amorosas, verdadeiras e edificantes, ou se lhes causa revolta, excitação, rebeldia, autoconfiança ou corrupção. Faça-os ouvir músicas edificantes feitas por artistas de Deus e abra o caminho dando o seu exemplo. Quarta influência: filmes, TV. Os filmes e programas de televisão são agora considerados duas das maiores influências culturais. Eles se tornaram consideravelmente mais influentes na forma como a própria geração pensa e interpreta a realidade. Não deixe que seus filhos vejam qualquer coisa que eles quiserem. Escolha programas de bom conteúdo e separe um tempo para assistir programas educativos com seus filhos. Em seguida, discuta o que era certo e errado no que vocês assistiram. Quinta influência: internet. Com a pornografia na internet, os pedófilos em salas de chat e em muitos outros sites que representam problemas para crianças e adultos, pais corajosos precisam ficar atentos sobre o que seus filhos e filhas veem enquanto estão conectados. Não apenas ensine-lhes a fugir do mal, mas ajude-os também a filtrar o que vê em seus computadores. Além disso, mantenha o acesso à internet em áreas comuns e não em seus quartos. Sexta influência, videogames. Jogos de vídeo são muitas vezes muito violentos, pervertidos e viciantes. São projetados para chamar os seus filhos a um mundo de fantasia e mantê-los lá por horas intermináveis, enquanto poderiam estar fazendo algo produtivo, edificante. Verifique que jogos eles jogam, quanto tempo eles jogam, e fiquem pronto a qualquer momento para estipular jejuns de videogame por algum tempo específico, mesmo que isso signifique suspender o jogo por completo, se ele se tornar um obstáculo para eles. Você pode esperar que cada um desses itens seja um campo de batalha. Portanto, não se surpreenda se seus filhos ficarem momentaneamente irritados e não entenderem por que você não os deixa com certas pessoas ou se divertir com certas coisas. Seu amor é para isso. Mas lembre-se que dizer não cria um vazio que você deve preencher com algo melhor. Apresente-os para bons amigos, bons livros, boa música, filmes e atividades. Ensine-lhes a perguntar: isso honra a Deus? Isso é verdadeiro, santo e saudável? Será que isso me ajuda a fazer as coisas certas? Será que isso me faz amar a Deus? Será que este é um combustível para minha paixão para Cristo? Ou isso jogará água fria nela? Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Hoje eu deixo esse vídeo, esse áudio, para meditação. Um forte abraço. E até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.